Gigantes da Seresta, ao vivo. Sucesso normal. Quando tocam em seu nome, eu mudo de assunto. Respondo, ignorante, não, a gente não está junto. Evito de andar em lugares que andei com você. Mas é só desbloquear o meu celular que vem notícia. A gente tá aparecendo, fim de namoro de artista. Toda hora vem um chato mexendo de porquê. Por que que acabou, por que não volta, por quê? Eu não sei responder. Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você. Eles só sabem ver a pinga que eu tomo e os tombos que eu levo, ninguém nunca vê. Os tombos ninguém nunca vê. Que a rasteira quem deu foi você. Os tombos ninguém nunca vê. Que a rasteira quem deu foi você. E aí vai um forte abraço à minha terra natal, Parafuso, Camaçari, Bahia. Alô, MGS Produções, estamos juntos. Mas é só desbloquear o meu celular que vem notícia. A gente tá aparecendo, fim de namoro de artista. Toda hora vem um chato mexendo de porquê. Por que que acabou, por que não volta, por quê? E eu não sei responder. Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você. E eles só sabem ver a pinga que eu tomo e os tombos que eu levo, ninguém nunca vê. Os tombos ninguém nunca vê. E a rasteira quem deu foi você. Os tombos ninguém nunca vê. E a rasteira quem deu foi você. E o telefone do sucesso é o 71991010905. MGS Produções.